anos, espalhado aos quatro cantos, fazendo do momento mais que moinho de vento. Cana frica, spin no talento e freeze é movimento. Meus parceiros da sul sabem como espanta o frio. Treino mais que old school, break salt, brothers crew. Flutuante, feito os garotos, voadores de pinhais. Arriscados movimentos, flying white, sabe o que faz. E não importa se é new, essa crew. Tem o crew, b-boy a mais de mil, viciante igual vinil. Steel contact, break de chão, footwork, crew no escovão. Desde 97 em ação, é um peão com giro de mão. Mr. Rock na sua direção, style ao fogo no salão. E o que você pretende fazer? Só um verdadeiro b-boy com grana pra responder. Top rock nesse vice, flor é hit. Grave o clube, escute o som, não se limite. Vem com a gente no swing, amigo, se agite. Esse é o hip hop, baby, on the beat. Cabeça girando e todo mundo olhando e pensando, esses caras tão piando. Voando de fler louco, parece que o osso é oco. Racha faísca sem soco, paga a vista, ganha o troco. Rocksteady, eu disse Rocksteady. Aquele rock ferve, é o break na essência, serve. Dança até dubstep, Jungle Brothers em série. Bambada repete, James Brown a história escreve. CW Breaking, DJ MC, beatmaker. Os grafite na parede, faz a grama ser mais verde. Batalha do ano é aquela batalha diária. Sempre trampando e sempre vendo os break do Itália. Porque o valor aqui é de dentro pra fora. Quem acredita em si mesmo, se joga mesmo nessa roda. Representou o neguinho, como se ganha um desafio. Os melhores do mundo vem do break from Brasil. Top rock nesse vice, flora é hit. Grave o clube, escute o som, não se limite. Vem com a gente no...